Porra, maluco, aí, na boa. Dá pra ficar em casa não, compadre. O bagulho tá muito abafado. Sabe qual é? Vou pagar um banho. Depois, vou dar um catuque nos parceiros. Pra gente dar aquele rolé. Essa parada mesmo, já é. Sabadão, 10:30, parceiro, quero zoar. Dá um catuque no Dudu, aí K2 vamos formar. Só não posso esquecer, compadre, dos demais. Wilson, Nenê, Frank, bandido, chega mais. Só diretoria da banca, tranquilão. Escolhe o lugar que é nós, sangue bom. Frank, pega os copos que eu vou abrir um vinho. Do seco, suave, do branco eu vou abrir. Hoje essa noite vai ser inesquecível. Escolhi o lugar, o viaduto é nós, bandido. Tudo certo, tá tudo definido. Meia-noite então que a gente sai batido. Da praça seca, Madureira é rapidinho. O CD já tá no carro, respeito é nosso hino. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Tá ligado? Vou chegar no sapato, numa mina de elite eu vou mandar o meu papo. Se não firmar, tá ligado? Eu não esquento. Enquanto não chega, eu vou exercitando a mente. Em poucos minutos a gente chega no local. Rio de Janeiro em Madureira, os vagabundo passam. A banda tá formada aí, vamos chegar. Rio de Janeiro em Madureira ou em qualquer lugar. Eu quero lazer, pra mim e pra você. Uma noite sem sofrer, nós merecemos ter. A banca tá formada aí, vamos chegar. Rio de Janeiro em Madureira ou em qualquer lugar. É só chegar, no talento, no sapato. Uma mina de responsa só depende do seu par. Que isso, meu Deus, eu não tô acreditando. Tá cheio de princesas, me belisca que eu tô sonhando. Hoje eu vou formar, eu sei que vai firmar. E amanhã lá na Caxanga a festa vai continuar. Nossa, fiel parceiro, tá bombado. Viu aquela mina que foi pro outro lado. Toda exuberante, toda sensual. De salto alto, trancinha, coisa e tal. Nossa, compadre, o bagulho é muito sério. Ainda bem que eu sou casado com a Fernanda, deixa quieto. Aí, K2, é tudo com você. Passo a bola no talento, bandido, eu quero ver. Realmente, meu parceiro, o bagulho tá bombado. Só mina de elite, só irmão enraizado. Mas cê tá ligado que eu já tô apaixonado. Vai fazer quase um ano, já bolei até o noivado. A mina é responsa, 100% correria. A Candace é de fé, a mina é pura ideologia. Então, tá tranquilo, tá tudo resolvido. Vocês têm compromisso, eu e o Frank solteirista. Vamos entrar, parceiro, vamos entrar. Se liga nesse clima, sente a vibe no ar. Relaxar é tudo que eu quero. Vamos beber um gelo, deixa que eu pago, fala sério. Hoje essa noite vai ser inesquecível. Com esse irmão em Madureira, só parceiro, tá tranquilo. Aí seguinte, eu vou dar um rolé. O baile tá maneiro, recheado de mulher. Já são 3 horas, essa é minha hora. Vou azarar as minas, tem várias maravilhosas. Sei que não é fácil, vou chegar no sapato. De repente elas não gostam de neguinho tatuado. Mas eu só vou saber quando eu desenrolar. Aquela é show de bola, eu vou na fé, pode acreditar. A banca tá formada aí, vamos chegar. Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. Eu quero lazer, pra mim e pra você. Uma noite sem sofrer, nós merecemos ter. A banca tá formada aí, vamos chegar. Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. É só chegar, no talento, no sapato. Uma mina de responsa, só depende do seu par. É, compadre, essa noite foi maneira. Todo mundo tranquilão, quem não formou tá de bobeira. Vamos vazar, lá pro meu barraco. Quando o sol esquentar, nós forma o churrasco. Chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. É só chegar, no talento, no sapato. Uma mina de responsa só depende do seu par. Muito bom.